falou como tá aí. Percebi que não posso te assumir, vou ter que partir. Tô vendo os segredos da noite passada. O que ninguém sabe, ninguém nunca estraga.